saudade de você. Estou a te esperar, a dor ainda está no meu peito. Nas ruas meu olhar fica a te procurar, a dor ainda está no meu peito. As marcas de batom no casaco de bison, aquele beijo imaginar. Com os amigos vou jogar, bate papo e conversa fora, pra tentar me segurar. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor, que eu vou até lá. Eu vou, que eu vou até lá. Eu vou, que eu vou até lá. Eu vou, que eu vou até lá. Que saudade de você. Estou a te esperar, a dor ainda está no meu peito. A dor ainda está no meu peito.